enquanto uns correm atrás com muito estudo e trabalho. Outros moleques por aqui preferem pegar atalho. Que se foda minha família, que se foda minha vida, que se foda minha liberdade. Tô cansado de miséria, vou fazer meu adianto como muitos da quebra fazem. Entrei no jogo, pode crer que não entre pra perder. Se passe pão, preparado pra matar ou morrer. Aquela peita que eu sonhava vestir e o pisante que eu sonhava calçar, agora me pertencem, véi, nem dá pra acreditar. Se qualquer folgado em barreira, a quadrada tá lotada. Se eu precisar descarregar, meto ficha e não dá nada. O frevo rola na alta, sem dó, mulher gostosa não falta nem pó. Dizem que o crime não compensa, mas minha vida hoje tá bem melhor. Ser respeitado na quebrada, é o que interessa. Então me dê só um motivo, véi, pra sair dessa. Mas o irmão sonha em ser alguém. Quebrado, doninha nova, se prostituindo andando drogada. Outros malucos de overdose já viraram finados. Às vezes fico me sentindo até meio culpado. Que porra nenhuma, nunca obriguei ninguém a usar. Quer se matar, passa grana otário e morre pra lá. Vagabundo é mó zica, nisso já tô ligado. Por causa de uma, um chegado meu morreu todo furado. Então, uma pá de polícia tá na mão estica de me prender. Uma pá de inimigo tá querendo ver meu sangue escorrer. Que porra é essa? Maluco, o que é que eu tô fazendo? Tô vacilando, minha família tá sofrendo. Já pensou meu moleque fumando um beck, coitou na cintura? Largado sem pai, na quebrada trocando tiro com a viatura. Não, não é isso que eu quero, véi, tô a fim de parar. Servir de exemplo pro meu filho de mim se orgulhar. Na quebrada de vacilo, tô com mau pressentimento. Os cana, a paisana, ganhar o movimento. E aí, véi, 5 anos guardado. Cadê as vadias? Cadê meu chegado? Que tava do meu lado, que não tava abonado. Porra nenhuma, só minha coroa vem me ver. Vem com meu moleque, que eu devia estar lá fora vendo ele crescer. Trouxe umas frutas e uma bíblia pra eu ler. Mas pode crer, véi, que quando eu sair daqui, eu vou fazer por merecer. Preciso ser homem, véi, preciso passar no teste. Preciso acreditar no Salmo 27. Chega de boa e pilantragem, tô a fim de ficar na paz. Se Deus quiser, detenção nunca mais.